A menstruação quando na cidade passava, de Herberto Helder. A menstruação quando na cidade passava, o ar. As raparigas respirando, comendo figos, e a menstruação quando na cidade corria o tempo pelo ar. Eram cravos na neve. As raparigas riam, gritavam, e as figueiras soprando de dentro, os figos, com seus pulmões de esponja branca. E as raparigas comiam cravos pelo ar. E elas riam na neve e gritavam. Era o tempo da menstruação. As maçãs resvalavam na casa. Alguém falava, neve. À noite vinha partir a cabeça das estátuas. E as maçãs resvalavam no telhado. Alguém falava, sangue. Na casa, elas riam. E a menstruação corria pelas cavernas brancas das esponjas. E partiam-se as cabeças das estátuas. Cravos. Era alguém que falava assim. E as raparigas respirando, comendo figos na neve. Alguém falava, maçãs, e era o tempo. O sangue escorria dos pescoços de granito, a criança abatia a boca negra sobre a neve nos figos, e elas gritavam na sombra da casa. Alguém falava, sangue, tempo. As figueiras sopravam no ar que corria, as máquinas amavam, e um peixe percorrendo, como uma antiga palavra sensível, a página desse amor. E alguém falava, é a neve. As raparigas riam dentro da menstruação, comendo neve. As cabeças das estátuas estavam cheias de cravos, e as crianças abatiam a boca negra sobre os gritos. A noite vinha pelo ar, nas sombras resvalavam as maçãs, e era o tempo. E elas riam no ar, comendo a noite, alimentando-se de figos e de neve. E alguém falava, crianças. E a menstruação escorria em silêncio, na noite, na neve, espremida das esponjas brancas, lá na noite das raparigas que riam na sombra da casa, resvalando, comendo cravos. E alguém falava, é um peixe percorrendo a página de um amor antigo, e as raparigas gritavam. As vacas então espeitando, e nos focinhos consumia-se o lume em silêncio. Pelas janelas, os violinos passavam pelo ar. E a menstruação nas raparigas escorria pela sombra, e elas gritavam e comiam areia. Alguém falava, fogo, e as vacas passavam pelos violinos, e as janelas em silêncio escorriam o seu fogo, e as admiráveis raparigas cantavam a sua canção, como uma palavra antiga escorrendo numa página pela neve, coroada de figos. E no fogo, as crianças eram tocadas pelo tempo da menstruação. Alimentavam-se apenas de figos e de areia, e pelo tempo fora, riam. E a neve cobria sua página de tempo, e as vacas resvalavam na sombra. Em silêncio, o seu lume escorria das esponjas. Partiam-se as cabeças dos violinos. As raparigas, cantando às suas crianças, comiam figos. À noite, comia areia. E eram cravos nas cavernas brancas. Menstruação, falava alguém. O ar passava e pela noite, em silêncio, a menstruação escorria pela neve.